Fala 962, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, voo 962. Coordenação da equipe de solo, voo 2067, reporta para o TEC. Reporta para o TEC, 3 Bravo Delta, desça até o nível de voo 060. 463. 8 Midas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha 1980 e chame o controle de Elos. Frequência 120, décima 1. Passaré 2230, boa tarde, via chegada MAN, desça até o nível de voo 070, ajuste no 018. Via MAN 070, passaré 2230. Informo tráfego 9 horas, 10 milhas, como oeste, passando 090 para o 060, um Charlie 402. Capitão Juliette Bravo Delta, informo tráfego 3 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando uma centena para o 050, é voz 321. Aqui estou, tráfego, Juliette, bom tráfego. Chalema 213, autorizar direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, obrigado, linha 213. Eu vou usar o mestre, acho que você manda no portão 10. Ok, bom, é que tem uma obra aqui da Infraero, aí tem que puxar um pouquinho pra cá, mas está livre o 7. Ok, sim. Chalema 213, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Centro Recife, 25, 133, 95, bom dia, 6213. Eu vou. Falou, vou deixar minha 7 para cá, com 156 bordo, alternando o galeão, autonomia 4 horas, 15 minutos. Sim. 007, taxi por 0 da ponta de espera, via taxi índio, quando lá 1982995, ajuste no 098. Ponte de espera, da 10, baixo Índia, no Lashama 1895 com 1018, vou 2 Utilizado. Ativo para 2108, reportará estabilizada 3204. Pode considerar o conceito de 5.000 em TAP? Considero as instruções de TAP, até 3204. Para 2230, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 2309, doutorado. A Patango Oscar Bravo Eco para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Patango Oscar Bravo Eco, ajuste de altímetro no 08, vento do aeródromo, 160 graus, 612 nós. Autorizada final no 7, reposte através da EMBAR. Passará através do EMBAR. 1098, direção Delta. Quadro, gol 2067, próximo ponto, espera da 10, pronto, boa tarde. Gol 2067, boa tarde. Autorizada a linha de decolagem no 0, vento 160 graus, 629. Livre a linha de decolada 10, gol 2067. Gol 2067, decola os 41, chama controle Salvador em 120 decimal 8. 208, Salvador, boa tarde, gol 2067. Gol 2067, boa tarde, contato radar na decolagem, sub e manter nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL, olha pro Aleida, tá presente? Após 2000, autorizado Aleida, gol 2067. Ok, 2000, Aleida, 2067. Patango Juliette Bravo Delta, fez a direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 097. Duna, 3.000 pés, 097, Bravo Delta. Passarei 2230, desça até o nível de voo 050. 050, 2230. localizador, OCEAN 3804. OCEAN 3804, completo sinal do procedimento em linha Taxiway da pistão 90, Charme Torre, Salvador, frequência 118.95. 3895. Mapatango Juliette, Bravo Delta, 2 para 2 mil pés, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, responsabilizado. 2 mil, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray, pistão 90, responsabilizado. Aparelho 2230, reduza para 2009. 2009, aparelho 2230. Autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 079. Livre pouso, não no zero, da 3804. Atango Oscar Bravo Eco, no solo aos 45, confirme parte de destino. Gente, Oscar Bravo Eco, 3004, via Taxi Bafá, ao estacionar para o PTS. Aparelho 2230, desce até 4 mil pés. 4 mil, 2230. Palmeiras, Charlie Alpha Fox, prossiga. Seguimos a 10 ou a 500 pés? Apatão Juliette, Bravo Delta, completo o procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 2295, Bravo. Passarei 2230, desça para 2 mil pés, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray, da pistão 90, restabilizado. Ajuste 1017. É 2 mil autorizado X-Ray, passarei a estrada, passarei 2230. Voo 2067, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251 3395, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Se ela modificar aí, prossegue, irmão. Seja Leste Bravo Delta, reporte para cancelamento. Centro 3804, no solo 47, direita solo Salvador 121 decimal 1. 211. Salvador, boa tarde, da 3804. 3804, tá, está autorizado de Alfa Juliette, por favor, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Bravo Delta, tá passando a externa agora, está em condição Vitor Machado, uma mudança de regra e prossegue visual para isso nosso. Juliette Bravo Delta, passando instrumento cancelado aos 49, autorizado base pela direita da pista no 7, reposte no final. Autorizado base pela direita, pista no 7, reposta baixada travada na final, Bravo Delta. Base pela direita, final, pista 17, brechado travado, Bravo Delta. Abandono Juliette Bravo Delta, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 160 graus, 079. Autorizado pouso pista 17, Bravo Delta. Papá, Romeu, Tiara, Fafão, se prossiga. Gente, Tiara, Fafão, estacionamento por conta em risco, confie em pessoas a bordo. Reporte para iniciar a decolagem. No localizador, passageiro 2230, avistado. Passageiro 2230, completo o novo procedimento, emitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 2850, volta base. Somente, bom pouso. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230. Boa tarde, passageiro 2230. Ajuste 10, 17, reposte no externo. Passageiro no externo, 2230. Voo 867, informação curta a marca, mantém escuta e guarda cola. Prepare a sair da rua. Transfere de controle Salvador 120, décima 8. 208. Externa mais outra, vou fazer 2230. 2230, formação de tráfego, helicóptero à sua esquerda, 500 pés, aproximadamente 3 milhas, sem interferência com aproximação. Autorizado pouso pista no 0, vento 150 graus, venha 209. Vindo pouso na 10, passageiro 2230, seja o tráfego. Autorização, Rio. Confirma o controle? É o helicóptero Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox, prossiga. Decolou da Renata, tinha stand velado para a Feira de Santana, na sua escuta. Acionado 0123. 0123, confirma o tipo de equipamento? É um Alfa Sierra, claro. Gente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle, ajuste 1097, reporte 20 milhas fora, Papa Romeo Charlie Alfa Foxtrot. Vai cortar 20 fora, ó. Foxtrot. Papá Romeo Charlie Alfa Foxtrot, quando possível, estima de pouso. Só um minutinho. Está pousando aos 25 da próxima janela. O Charlie Alfa Fox. 21625, grata. Passarelo 2230 no solo ao 56, direita solo Salvador, 21, décima 1. Direita solo 21, no passarelo 2230. Salvador, passarelo 2230, livre de escuta. Boa noite, 6730 Brasília, nível 360, via P017. Da qual é cabeceiro na zero, curva direita, perfil de saída arbó, após Alessa, 5424 no transponder no 20, decimal 80, controle Salvador. Brasília, nível 360, autorizado, pesou 17, da qual 10, curva direita, arbó, transição Alessa, 5434 transponder, 208.2 saída, gol 187. Correto, gol 867, uma pronta. Tá 311 na 6, cópia. 311 na 6, autorizado Fortaleza, nível 370, via Cândido 19. Na cola cabeceira na 0, curva esquerda, perfil de saída, mão de transição Fruti. Acendo transponder 5426, controle Salvador 1120, decimal 80. Aguarda pro protegimento. Tá 312 na 6. Passarelo 2230 via Juliette, portão, corrijo, remota 12. Gente, Juliette, remota 12, passarelo 2230. São 32 no meio, corrijo. É, são 32 no meio, aí são pronto, pushback e saneamento. meu Charlie Alpha Fox, prossiga. Atarra meu Charlie Alpha Fox Trot, 17 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado, frequência de sua coordenação. Tango Eco de November, mantém a escuta agora a compra. Chilena 226254, cópia. Pronto, cópia 226254. Autorizado Santos Dumont, número 360, voo 344, da cola cabeceira 90, curva direita. Perfeito de saída da EL, lida após o ADCT seguro, 5433 no transponder, 120, decimal 80. Autorizado Rio, 5360, para o Pão, decola no zero, curva direita, Israel, Veda, Porto Sul, 5433, controle 1-0, 8, Xené. Correto, Xené 254, vamos pronto, versão 4. É, qual já está pronta, se você estiver esperando, 104. Ok, autorizado, chama para o táxi. O Xené 254. Eu tenho o Eco 1 November, confirmando a nível da visual ou instrumento? Vicente, eu vou tocar, você está na 5? Charlie Serra Romeu, mantém escrito agora da cópia. Tua mandada na escuta. Mais conveniente, forte ou chefe? Autorizado em RC, nível 105, decolagem cabeceira na 7, curva direita, restrita no meu pé e guardando liberação para acender 105 do controle. Acena transponder 54 na 7, controle 120, decimal 80. Correto, cotizamento. Confirmando o transporte de ensino? Sim, já que foi em novembro. Da presente, chama 1895, controle ou ajuste na 0 na 7. Salvador, um estudo com a tarde, 3788, identidade na solicita autorização do corpo. Autorizado o táxi, chame para ingresso, fecha no teste. Alura 728, mantenha a escuta agora, copa. Oceané 6002, 10, Oceané 6244, 106 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alternando Guarulhos, táxi. Direita de Índia, no ponto de espéreo 1935, Oceané 0972, Oceané 0972, seu lugar. 1097, Índia, ponto de espéreo 295, 6254. Papá, Charlie, Serra, Romeu. Na escuta. Próximo meu pátio. Autorizado, Salvador, Salvador, sobre o voo em Taparica. Mantendo 500 pés, decola em coordenação com a torre, com proa do litoral, com a proa do farol de Itapuã, assinado 01167, controle 120, do sinal 80. Correto, CB qual? Sim, CB 2895, ajuste na 0, na 7. Torres. E táxi, chame para ingresso, fecha no 7. Celular do 90, autorizado decolar, fecha no 7. Vento 150 graus, 629. Oceané 6254, autorizado a linha de colapso pista 10, vento 150 graus, 6129. A linha de colapso 10, Oceané 6254. 250, ajuste no 017. Controle Salvador, Oceané 6320, via chegada a mar e deixa para o nível de voo 060. Ajuste na 017. Mantém o excelente perfil. Então, Ecos 190, decolou ao 08, transfere controle 120, décima 8 no farol da ponta. 20, décima 8, Ecos 190. Mais um minuto. São os visuais, corredor Axé, 1 no 1000 pés. Visuais, Axé, 1 no 1000 pés, lá com 1 no 1000 pés. Na 32 não é autorizado que chama ataque. Azul 2788, cópia. Ó, Comodoro, Oceania 264. Oceania 6254, contatada na decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 360. Via da El, 360, 6254. Quanto possível poderia levar para o de Leda ou Porto Seguro? Autorizado o Leda, Oceania 6254. Para o de Leda, grato 6254. Código, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Charles Serra, meu autorizado táxi, chame para ingresso na pista no 7. Capitão Eco, turma na venda, confirma o transporte de enfermo? Afirmo, cara. Confirma para o ideal para o destino? Seria da posição atual por 22 horas, mas não. Pois não, autorizado, Serra Romeu, mas tem que tomar papá. Papá, Thiago Serra Romeu, autorizado, além até colapso no 7, vento 150 graus, 079. A minha bola, cara. Turma 87, posição 7, pushback, está na minha. Autorizado, Gol 867, fala pro taxa. Autorizado, Gol 867. 1255, desça para 2 mil pés, ajuste no 017. Autorizado, sinal do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, repassa brisado. 3-2017, portal de estado do X-Ray, na 10, 1-2. Pode transfere e controle em 120-8. Transfere para o controle 120, são 8, obrigado, senhor. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, papapapa, Thiago Serra Romeu. Papapapa, Thiago Serra Romeu, prossiga. Decolado de Salvador, passou o voo na ilha Taparica, agora está com a proa do farol de Itapuã. Será via litoral, 500 pés sobre terreno, a sua escuta permanente. Gente, papapá, Thiago Serra Romeu, condições visuais via litoral sul. Escuta com controle. Escuta. Controle Oceania 6320, ponte voadora. Oceania 6320, inicialmente mantém o perfil número 2 na aproximação. Oceania 32, não vem para o táxi, eu vi 182, 310, alteras uma pessoa. Oceania 6254, chame o centro Recife, frequência 95.1, alterna 133.95. 251-3395, Oceania 6254, boa. Boa. Dia 27. A 2788, para seguir da guarda da Boisatã, como número 2, quando há 1895, no ponto de espera, o ajuste na 017. Seguindo com o número 2 no ponto de espera da 10, chama em 18952. Boa. Passarelo 2230, cópia. Cópia. 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem cabeceira na 0, curva direita, perfil de saída Arbor, após a posição Elefa, após Elefa Pló, via rota do plano. 5435, no transponder no 10.08, controle. Boa tarde, Tão 32 no meia, Bravo, piso 1-0 pronto. Tão 32 no meia, boa tarde. Autorizado, alinhar e decolar, piso 1-0, vento 170 graus, 079. Livre, alinhar e decolar, da piso 1-0, Tão 32 no meia. Oceania 6320, desce até 4.000 pés, ajuste na 017. Oceania 6320, com sua velocidade indicada? 3409. Confirme? 340. Sim, se reduza para 2209, número 2, na aproximação, Oceania 6320. Reduzindo, né? Salvador, boa tarde, 2788 Brasil, pronto na porta de espera da 10. 2788, boa tarde, autorizado em manter isso no 0. Autorizado em manter 2788. Na verdade, eu acho que ciente, prossegue. Qual era a zona de questão? Qual é o horário da notificação? Sim, agora eu tô cuidando da saúde do PS. TAM 32, 16, decola o Zuno 9, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, TAM 32, 16, obrigado, boa tarde. Salvador, Comandador, boa, TAM 3216, 1300 pés na saída Momo. TAM 3216, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantém a nível de voo 370. Saída Momo 370, TAM 3216. Oceania 320, sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece ajuste no 017. Autorizado final do procedimento em LS X-Way, da pista no 0 é passabilizado. 2017, passabilizado, LS, Oceania. Rodolfo 55, estabilizou. Voo na 255, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, muito obrigado. Bom pouso. Obrigado. E a 12 é nossa. Esse é o Leclerc, 1867, considera 1-0-4. Voo 1-8-6-7, mantenha a ponte espera pistão 0, formo aeronave da companhia a 1 milha do estéreo. Salvador, bom dia. Melhor passar igual no 255, passando de acerto, campanha. Bom, no 255, desde Salvador, frequência 118, decimal 95. Outro. Bom, no 255, passando na final normal, pista no 0. Bom, no 255, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 629. Pouso na 10, bom, no 255. Azul 2788, decola aos 21, chama o controle de Salvador e no 20 decimal 8. 208, obrigado. Salvador é o Azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantém o nível de voo 170. Via saída. Na 315, chegada a mão, desça para o nível de voo 070, ajuste no 017. Autorizar direto o Bruno, Xané 6315. Salema 320, completo sinal do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, Salema 320, ajuste no 017, continue a aproximação e informa o Boeing da Gol, alinhando na pista no 0 para iniciar a rolagem. 1255 no solo, aos 24, direita solo Salvador, 121, décima 1. Salvador, 1255, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, 4. de Foster, tá 20 milhas, é isso? Sim, autorizado, Salvador, Salvador, no local, número 10, da cola da pistão no 7, curva esquerda, curva forte até 20 milhas, aciona 0157, controle número 0118. Zona 40, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2545, 3206, boa. Boa. Número 4, repete 4 ou bata? Autorizado, pouso na pista no 0, vento 150 graus, 079. Pouso, autorizado, pista no 0, mas 3, 3, 0. Passarelo 2230 para posicionamento do móvel 2. Autorizado, passarelo do chão técnico. Valeu. Caramba 315, informa o tráfego 1 hora 19 milhas, como noroeste, passando 065 em ascensão, PA31. Papatango Eco Zulu na Vema, informa o tráfego 1 hora 18 milhas, rumo sudeste, passando no 40 para o 070, é voz 320. Quanto valeu, muito boa tarde, é o voo 1867, 2 geopés, curvando à direita na árvore. Voo 1867, contato radar na decolagem, via saída árvore, submantendo nível de voo 360. Subida árvore, 2788, voz direto código. Proa de código para o azul 272. 6315, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0187. É, 121, decimal 1, Oxalé 6320. Sete milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Boa, 3320, via Alfa, reportagem do Alfa, reportagem do direito. Ela é 6141, via chegada BOF, desça até o nível de voo 060, ajuste 1097. Gente, acione a identificação, acione 6141. Controle, voo 1867, cruzando a Marcia Atena, autoriza a proa de Elefa? Direto Elefa, voo 1867. Ok, a proa de Elefa. O Xanã 6226, chegada Mário, desça para o nível de voo 070, ajuste na 0187. Chegada Mário, descendo para 070, ajuste na 0187. 867, o centro solicita que suba restrito ao nível de voo 320. 320 restrito, 867. Oxenã, tá na Alfa, Oxenã. Eu tô a 5, Juliette, Oxenã 63 ou 10? Juliette, tô 5, Oxenã 63. Ele é o top 2, a pistão 0 é estabilizada. Oxenã 6141, desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste no 017. Passarei 2233 para o 7. Passarei 2233, aciona identificação, via chegada a Mari. Voe Mari para interceptar a chegada a Mari, repete para a descida. Ajuste no 017. Trava a descida via Mari, passarei. Gol 1867, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Positivo, Recife 260, 288, 867. Passarido 2230 para o táxi, só a POB 62, para a mídia, meia dúzia de horas, alternativa para o Robert. Passarido 2230, táxi autorizado até ponto de espera, via Pátio Índia. Quando acha a mão no noite de semana do 5, ajuste no 0, no 7. Passarido 2230, via Pátio Índia, do ponto de espera, torre 295, ajustado no 0, no 7.